chasing the sunlight, fading. We gotta play in the dark till it's golden again. And now it feels so amazing. Can't see it coming and we'll never fall again. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. In the sun. Bob Hicks. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. looking for you, babe, searching for you, babe. E aí, conferiu? Pop Hits, 5 best songs. Pop Hits. Target Radio. Milhões em todo o planeta amam a maior rede internacional de rádios. Como está o seu início de semana, baby? Espero que sensacional. Segunda-feira, 18 de junho, e você está muito bem na Target International. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. E este foi mais um Pop Hits. Agora rolando os 5 sons mais votados na tarde. No portal targetw.com, a referência para o mundo. E no Pop Hits da tarde de segunda, número 1, Rihanna, Where Have You Been? Posto de número 2 para Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. No terceiro lugar, The Wonder, Chasing the Sun. Número 4, One Direction, One Thing. E na quinta colocação da tarde, o som de Cat Graham, Put Your Graffiti on Me. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Visite a referência para o planeta e mande ver. TargetW.com. Aproveite pra se viciar no mundo Target. Participe também do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na tarde de segunda, recebe um beijo carinhoso a Laís Fernanda Amorim, que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir aqui na Target o som de Grove Love, Tongue Tight. E o Pop Hits volta logo mais à noite. Fiquem todos com Deus e sempre aqui nas melhores rádios que são Target. Até já, baby. Bye, bye. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.